Aqui na terra tudo tem o seu limite. Mesmo que não acreditem, na Bíblia assim escrito está: o homem é como a erva do campo, cresce e floresce, logo murchará. O homem, pra manter a sua sobrevivência, da terra tira sua essência pra poder se alimentar. Mas chega um tempo em que essa terra também cansa, e por mais que ele plante, nada, nada colherá. Assim também a tua vida vai passando, os anos vão chegando, já começas a fraquejar. Eu pelo menos guardo essa esperança, ainda que meu corpo canse, em Jesus vou descansar. Voar, voar, voar, subir, subir, subir, morar lá nas mansões celestiais. Louva, louva, louva o nome de Jesus. Não há mais trevas, deu-me sua luz. Aqui na terra tudo tem o seu limite, mesmo que não acreditem, na Bíblia assim escrito está: o homem é como a erva do campo, cresce e floresce, logo murchará. O homem, pra manter a sua sobrevivência, da terra tira sua essência pra poder se alimentar. Mas chega um tempo em que essa terra também cansa, e por mais que ele plante, nada, nada colherá. Assim também a tua vida vai passando, os anos vão chegando, já começas a fraquejar. Eu pelo menos guardo essa esperança, ainda que meu corpo canse, em Jesus vou descansar. Voar, voar, voar, subir, subir, subir, morar lá nas mansões celestiais. Louva, louva, louva o nome de Jesus. Não há mais trevas, deu-me sua luz.